músicas inesquecíveis. As canções imortais. We'll be right back. o coração batendo mais forte. Encontro Central. Canções imortais. Don't speak, you know just what you said. So please stop.

Músicas inesquecíveis. Thank you.

sailing stormy waters, to be near you, to be free. I am flying, I am flying like a bird across the sky. Passing high clouds, to be near you, to be free. Can you hear me? Can you hear me through the dark night, far away? I am dying. Músicas inesquecíveis.

was insecure. You built me up and made me sure. You gave my pride back to me. Precious friend, with you I'll always have a friend. You're someone whom I can depend to walk a path that sometimes rains. Without you, life has no Encontro Central, a emoção falando mais alto. E claro, quando a gente ama, é claro que a gente cuida. Já já tem mais recados do coração. Estamos apresentando Encontro Central. Olá, tudo bem? E aí, como você tá? Tá gostando do nosso encontro? Que bom! Seja bem-vindo, você que está nos ouvindo hoje pela primeira vez. É um prazer estar em sua companhia. Deixe as suas emoções à flor da pele. E agora chegando mais recadinhos do coração. Encontro Central apresenta Declaração de Amor. Recadinho da Zumira para o Alfredo. Você entrou em mim devagar, a murmurar palavras que entraram em minha alma. Me deixou apaixonada, morrendo de saudades. Ah, como queria arrancar você do meu peito para não sentir esse desejo que me consome todos os dias. Meu amor virtual, será que deixei um pouquinho de saudades? Recadinho do Rubem para Ana Célia, do Ceará. Eu não quero te fazer feliz só por um momento. O momento é pouco, é passageiro. Quero te fazer feliz por completo, sem metades. Chega de meio carinho, meio abraço, meio sentimento. Quando me entrego, me jogo mesmo e não me preocupo com o que irão pensar. Pois somente quem sabe o que é se apaixonar de verdade entende que muitas coisas que não podem ser assimiladas pelos sentidos ou pela razão são perfeitamente entendidas pelo coração. Eu te amo muito. Encontro Central, Os grandes amores sintonizam aqui. Canções imortais. Toe to toe. This is the sound of my soul. This is the sound. I want a ticket to the world, but now I've come back again. Why do I find it hard to write the next line? Oh, I want the truth to be Estamos apresentando Encontro Central. Músicas inesquecíveis. Oh, músicas inesquecíveis. Encontro Central, a trilha sonora dos grandes amores. Essa música é linda demais. E a gente fecha então a edição desta segunda-feira, dia 2 de fevereiro, com essa linda canção de amor. A todos vocês, o meu muito obrigado pela sintonia. Um beijo carinhoso do Fabrício Brandão e amanhã a gente tem mais Encontro Central. Ah, se você faltar ao nosso encontro, eu vou morrer de saudades.